palavras e vai voando com as próprias asas, como num sonho, avião dourado num mundo encantado. Verdadeiro guia a planar no céu, a planar no céu da fantasia. Um, dois, três, no clube do mistério. Vamos todos entrar. Rim, rim, rim. E a oitava arte acordar. Como um sopro de magia. Um inventário de invenções, desejos e ilusões. Verdadeiro palco de alegria, pleno de montanhas de criações. Um, dois, três, no clube do mistério. Top, top, top. Vamos todos entrar. Rim, rim, rim. E a oitava arte acordar. Como um sopro de magia. Um, dois, três, no clube do mistério. Top, top, top. Vamos todos entrar. Oitava arte, acordar! Como um sopro de magia! Perguntas mágicas! Qual é o cheiro dos sonhos? Branco, branco. No que é que transformavas a tua escola? Num parque de diversões! Já alguma vez foste à lua? Não! O que é o amor? Um, dois, três! No clube do mistério. Top, top, top! Vamos todos entrar. Rim, rim, rim! E a oitava arte, acordar. Bum! Como um sopro de magia. Um, dois, três! No clube do mistério. Vamos todos entrar. Rim, rim, rim. E a oitava arte, acordar. Como um sopro de magia. Quem sabe o que é a oitava?